Em qualquer gueto tem que existir um respeito, parceiro. Se quer viver com orgulho, tranquilão e sem medo, é desse jeito. Te dou um conselho, irmãozão, jamais se envolva, porque a cada dia que passa a bruxa tá mais solta. E leve fé, acredite na ideia que eu te digo. Se quer viver bem mais, então vem comigo, porque você só vai colher o que você plantar. Não esquece, a lei da natureza, pode acreditar. Com várias opções que a vida lhe oferece, escolha algumas delas, acredita em seu sonho, moleque. Sinceramente, me orgulho de verdade de ver os manas, as minas do gueto cursarem uma faculdade, buscar melhoras, assim que tem que ser, porque só vai obter vitórias quem fizer por merecer. Em qualquer gueto não pode moscar, do mal se afastar, se quer viver bem mais, trutar. Em qualquer gueto tem que saber chegar na humildade, pá, e a todos lá respeitar. Em qualquer gueto não pode vacilar, comprar e não pagar, que os malandros vão cobrar. Em qualquer gueto não pode conspirar, nem mesmo caguetar, pros malucos não cortar. Em qualquer gueto o certo é batalhar, do mal se afastar, pra vitórias conquistar. Bate o martelo, a sentença é prisão perpétua, perdão. Na lei do gueto, Moscou, vai pro chão, qualquer quebrada negou. Viver de boa tem regra, boca fechada é notório. Lamento a quem quebra a regra. Os manos não tem piedade, cagueta que sofre, toma murro paulado e morre com tiro de 9. Em qualquer gueto é assim, tem que ter muito respeito, saber entrar pra sair, parceiro, que não tem erro. Fudido fica o indivíduo que passa de pato a ganso, é abatido na selva com os leões devorando. É o crime, não muda nada. Em qualquer gueto, alegria, tristeza, tranquilidade e medo que caminham lado a lado em vielas apertadas e bem popular. Entra de casa em casa, o maligno, o benigno, o trabalhador e o ladrão. Seja em qual gueto for, é a mesma situação. Em qualquer gueto tem que saber chegar na humildade, pá, e a todos lá respeitar. Em qualquer gueto não pode vacilar, comprar e não pagar, que os malandros vão cobrar. Em qualquer gueto não pode conspirar, nem mesmo caguetar, pros malucos não cortar. Em qualquer gueto o certo é batalhar, do mal se afastar, pra vitórias conquistar. Em qualquer gueto ou lugar, cê tem que saber chegar. Você tem que vir pra somar, superar, resgatar. Seja aqui no Maranhão ou Salvador, Brasil. Infelizmente eu também vejo os pretos trocar o caderno por um fuzil. Cotidiano a mil, a porra do crack invadiu. Eleva o preço, a vida às vezes não cicatriza. Perspectivas são poucas, é um passo pra vida louca. Mas eu também tenho sonho de virar realidade. Ver políticos algemados no congresso pras grades. Proliferam a dor, a miséria e o rancor. Mas o meu rap é mais forte, informação no tambor. Que gira, transforma, modifica, renova, aponta caminhos, cria atalhos longe dos espinhos. Quem sabe um futuro feliz pra maioria infeliz. Outro mundão, outra vida, vida prévia. Em qualquer gueto tem que saber chegar na humildade, pá, e a todos lá respeitar. Em qualquer gueto não pode vacilar, comprar e não pagar, que os malandros vão cobrar. Em qualquer gueto não pode conspirar, nem mesmo caguetar, pros malucos não cortar. Em qualquer gueto o certo é batalhar, do mal se afastar, pra vitórias conquistar.